5 na posição 8 para pushback acionamento. Está autorizado o time pro taxi. Vai chamar para o taxi, for 865. Salvador, o saneamento 225, não pode estar na família. O saneamento 225, autorizado a alinhar e manter pista na gara. Uno 963, decolado ao 36, controle Salvador, 1, 20, décima 8. 208, ligar, boa. Salvador, igual 1963. Uno 963, suba aí, mantém, 360, saída via da El. 360 CETAEL, com 963. Passamos direto, Petrolina. Desse mantém nível de voo 050 na chegada, bom, 2019. 050, chegada bom, 1099, voo 1649. Xané 6225, decolagem autorizada, pista no 0, vento 120 graus, 139. A bordo 1977, autonomia de 2 horas e 50 minutos, alternando Uberlândia. E aqui, segue via Índia e Alfa, no ponte Peradão no 0, torre 1895, QNH no 020, Balboa. 1020, ajustado, Índia e Alfa, torre 1895, boa, 1865, obrigado, bom dia. Xaner 62, 1-1, chame Recife em 1-2-5-1. Recife 1-2-5-1, Xaner 62, 2-1-1, bom dia. Bruno Salvador, Xaner 62-5. 62-5, contato radar, saída via Arbor, vigilância. Saída Arbor, saída 2-2-5. comandador, bom dia, Gol 1865, ponto de espera da 190, pronto. Gol 1865, autorizado a alinhar e manter vista no zero. Alinhe e mantenha no zero, Gol 1865. Alfa Tango Tango, serviço radar terminado, 40 milhas norte, noroeste de Salvador, cruzando 80 em ascensão a 1900, ingresso agora no espaço aéreo Golf, autocoordenação em 12345. Para informação de voo e alerta, Centro Recife 12685. Gol 1865, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 20 graus, 119. Livre decolagem no zero, gol 1865. Decolar aos 43, controle Salvador 120, decimal 8. 208, boa noite, 65. Controle Salvador, boa noite, 65, decolou, bom dia. Boa noite, 65, submantém nível de voo 360 e a subida Arbor. 360, subida Arbor, boa noite, 65. Gol no 963, chame Recife em 12251. Gol no 963, controle. Segue controle. Chame Recife, frequência 125, decimal 1. 251. Livre desvio, gol no 649, ao término voa pelo, informe ao término de desvio. Ok, terminando desvio, pro desvio, gol no 649. Ryanair 6225, chame Recife em 1288. Dona Brasil, estou aí também, 6225, obrigado. Bravo Delta, Trinity, para a conquista, uma centena, via rota, decolo da 17, curva à direita, saída Arbó, Lefa, 1208 controle, 5137 o transponder. Correto, parte 5, confirmando, até. Gente, acionamento por conta de risco, confirmo POB. Gente, confirmando o Javaro VMC na rota. Gente, acionamento para táxi e decolagem, chame a torre 1, 1895. Com a batão, direto para o Delta, bom voo. Solo Salvador, bom dia. Mike, Hotel Zulu. Bom dia, Papa Tango, Cidade Prova Delta. Livre acionar, chame pronto táxi. Aqui na remota do Pátio 1, posição 12. Solicito autorização para rebocar a aeronave para Pátio 1, posição 8. Autorizado, mantesco permanente. Mike, Hotel Zulu. Sim, grato, autorizado, mantesco permanente. Bom, no 649, possibilidade de interceptar o localizador na rua 200? Constante, no 649. Gol no 865, chame Recife em 1288. 1288, bom, 865. Chanel 6225, chame Recife em 1288. Chanel 6225, controle. Gol no 649, controle. Prossigam, 649. Esse é do desvio? Já tem condição de voar do 1 ou pelo? Esquerda, proa 150, reporte no localizador. 150 para o localizador, gol no 649. Para da Papá, Penhegal no 099. Aqui, visual também, bastante informação aqui em cima da posição pelo e bom. Também, bastante coisa aí entre pelo e bom. É, infelizmente, nós estamos sem a apresentação do vídeo nuvem, então fica inviável visualizar o desvio. No 649, essa proa tem condições de completar a final, de completar e reportar no localizador? Afirmo, sim. Nessa proa a gente já tem condição. Tá, assim, bastante à direita de pelo. A formação e também entre Bonfe e Pelo lá, logo após Bonfe, tem bastante coisa ali também. Ok, graças. Pode descer, né? 2000? 2000, livre LS, B20. 1020, livre LS, X-Ray da pista 10, Lona 6, continua. Autorizado, ingresso, pista no 7, Ilhas Bravo Delta, chame a linha de pronto. Salvador, bom dia, Altar 3597 com a informação Golf. Altar 3597, Salvador, Brasília, 360 autorizado via rota. O Pesudo 17, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbó, Elefa, 1208 controle, acione 5160. Nível de voo 360 está autorizado para Brasília via rota proposta no plano aeroguia Pesudo 17, decola da pista 10 com curva à direita no perfil da saída Arbó, transição Elefa. Controle Salvador 120.8, transponder 5160-3597. Correto, chame para pedir acionamento. Acordado. Voo no 649, estabilidade ILS, pista 1-0. Correndo no 8-95, voo no 649. 295, obrigado, até daqui a pouco. Sou em Salvador. Bom dia, voo no 649, ILS, X-Ray, pista 1-0. Voo 649, bom dia, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ok, aguarda a autorização de pouso, voo 649. Juliette Bravo Delta, mantém a posição. T49, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 129. Livre pouso, pista 10, o gol no 649. Podia só confirmar o vento, por gentileza? 120 graus, 129. Ok, obrigado. Já parqueado no 08. Azul na escuta. Ok, finalizado o reboque, graças, bom trabalho. Bom dia. Ah, prosseguindo para qual localidade, onde fica a Serra Uista Fox Hotel? Bom dia, Michael Azul. Ok. O Papa Romeu do Luiz é bravo. Acione o código 5156. Mantenha-se em condições visuais, autocoordenação no 2345. Em condições de fornecer o estimado para pouso. O Índia Bravo. Atenção, livre autocoordenação 2345, reporte passando 3500 em ascensão. Juliette, cansada, tentar possível estrela de turbulência, decolagem autorizada, pista 17, vento 130 graus, zona 19. É 49 no solo 59, direita, taxi é controle solo 1219. 219, daqui a pouco. Fala, bom dia, gol no 649, Juliano Eco, vai ingressar na Alfa. 649, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, gol no 649. Bravo Delta decolada ao Zona 000. Controle Salvador 1-10-0, decimal 8. 208, Juliette, Bravo Delta. Controle Salvador, bom dia. Papa Tango, Juliette, Bravo Delta. Decolou no 7-600. Juliette Bravo Delta, contato radar, suba e mantém nível de voo 100, suba via arco, liberado da restrição de altitude na saída. Juliette para uma centena, livre da restrição via arco, Juliette Bravo Delta. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5155, transponder. Autorizado Guarulhos, nível de voo 320, V-Up, Zulu 10. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita, saída da El, transição ótima, transponder 5155, controle 120, decima 8, 25203. Correto, sim, professor. Para outra vez, Ilhéus. No 050. Qual vai ser a sua trajetória para o aeroclube lá de Porto Seguro? Vai ser direto? Vai para o VAR, para o outro lado, o número da base. Está livre. Braço, o número da base. Thank you. Linha Branca. Controle, Juliette Brandão. Solicita curva esquerda 250 por aproximadamente 10 milhas para levar a formação. E o Bravo Delta? Graças ao Bravo Delta. Azul 5003 para o Spectrum. Autorizado junto com o táxi, portão 01. Está livre para o Spectrum, confirma? Afirmativo, chama para o táxi. Livre para o Spectrum, também chama o táxi, 5003. Controle Juliette Bravo Delta, condições visuais, está presente, modifica, solicita 105, estima pouso 1110. Zero Juliette Bravo Delta, ascensão ao 1010 principal, modificado ao 10110. Aguarde livrar terminal para autocoordenação dos 345. Já tem esse grato, Juliette Bravo. Bravo, entendi. Alô de Salvador, o TAM 3597, pushback acionamento, ponto 6. Quero ser autorizado, chame para o táxi, viu? Autorizado, seu paro para o táxi, o TAM 3597. Contact 5003, processo de 18 a bordo, 4:40, libera o tempo. Segue via Indy Alpha no ponto esperando 1021, o 895 QNH no 020, vão boas, o 5003. 020, segue Indy Alpha no ponto esperando 1895-003. Salvador, Rua Azul 5003, ponto de espera da 10. Azul 5003, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 129. Ali decola a pista 10 do 5003. Voo 759 para Guarulhos, aguarde cópia, prepare Dael para Guarulhos. Dael aguarde, voo Índia Bravo, serviço radar terminado, 60 milhas, sudoeste de Salvador. Mantenha-se em condições visuais, autônomo, polícia, Paulo, Camille. Fiel, 1201, do Índia Bravo. Juliette Bravo, Delta, controle. Decolada zona 7, controle Salvador 1-20, décima 8. 208, obrigado, 5003. 24, para informação de voo e alerta Recife, em 1-288. 7-224, informação de voo 1-288, muito obrigado, bom dia, Juliette Bravo. Azul 5003. Controle Salvador, Azul 5003. Azul 5003, contato radar, suba e mantenha nível de voo 320, Edael. Controle perfil Edael, 320-5003. 2-0. 0-0-0, Indy Alpha, com a espera da porta pronta para todos os nós, 5-3-1. O senhor coordenaria para onde? Mote para o 5-0-0-3? guarde. Obrigado. Guarulhos, copia. Salvador, Guarulhos, 360 autorizado, via Zulu 10, decolando a pistão no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, 1208, controle, 5166, eu transpondo. 360 autorizado para Guarulhos, rota conforme o posto, decolando a 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, Antônio Zulu 10. 2208, ponto 2 para 2, ponto 66, ponto 1, ponto 7, ponto 9. Correto, chama para o pushback, seu nome é? Trabalhar para o portão 9. 03, prossiga. Gente, agora a gente confirma a matrícula. Papá, Romeu, Hotel Lima Lima, ciente. Copa 03, confirmando. Alçalho? Possível que seguirá para Guarulhos, para o seguro, confirmando? Ciente, Salvador para Porto, seguro, 500 pés. Decola da pista 107. Uva à direita, litoral sul, até a liberação do controle. 1208 controle, acione no transponder 01, correção 0276. Chiquinhos para litoral sul, o Papá Romeu Hotel Lima Lima. 0276 no transponder, confirme BLB? Confirma empate 50. Acionamento, taxa de decolagem com a torre em 1, 1895. O Papá Romeu Hotel Lima Lima, Copa 03. Certo, o Índia, prossiga. Gente, agora estamos de cobra, confirma empate. Afirmativo, aguarde copo. Livre acionar, chame pronto, taxa, copa 03. SAM 3597. SAM 3597, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 139. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, SAM 3597. Zulu e Akiosha, cheque rádio, transmissão muito, com muito chiado, o Zulu e Akiosha. Gente, cheque rádio, papai tá no Zulu e Akiosha, muito chiado a transmissão. Papai, Serra Kilo Índia, decolada 17. Salvador para Petrolina, 340 autorizado, via Zulu 20, decolada 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Nenim, 1208 controle, 5162 transponder. Nenim, transição Nenim, November, Eco, November, India Mike. Nenim. November, Eco, November, India Mike. Correto com o VIP, OB? Me aguardo para o táxi, chame a torre em 1895. Babá, babá, senha aqui no India, bom voo. Papa Base Anglo Índia, confirme tua bem? Chame no ponto de espera da Papa Base Anglo Índia, QNH1020. Papa 03, segue como o número 2, até o ponto de espera da Papa. Segue o Bravo E40. É 3597, decolador 24, controle Salvador 120, decimal 8. 20, mais bom serviço, né? Controle Salvador, Buenas, eu tá 3597. Patango, Zulu, Índia Oscar, Timó? Zero via saída árvore. 360 via saída árvore, 3597. Agora a radial de saída? Tente a radial de saída? Tente 085 o nível? Salvador para Governador Valadares, 085, o nível autorizado. Decolador 17, curva direita, corredor Axé. 1208, controle, acione 5134, no transponder, para passar o Zulu e Jósco. 5134. Nós confirmando, mandei a 1000 pés via corredores até a liberação do controle para a estação 085. Sapatamos o Luiz e a Oscar. Firme, pessoas a bordo e paz que se encontra. Gente, acionamento, táxi, decolagem, com a torre 1-1295. Sapatamos o Luiz e a Oscar, bom voo. Tango Zulu, Índia Oscar, liberação na chama táxi. Zero autorizado, via Zulu 17. Decolador 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, 5167 transponder. Autorizado 5330, via Zulu. Escola da 10, que vem pela esquerda na pista para fazer. Escolha minha frente aqui, como é que eu tenho? 120, decimal 8. 08, a fronteira aqui para 2704. 2704, chama para pushback o sonamento. Paulo, vou lançar o comando do 9 para pushback o sonamento. 9 está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, vamos lá para o táxi. Zero 03, decolagem autorizada, piscina 7, vento no 20 graus, no 3 não. Seda Momo, transição, Lenin, November, Eco, November, Índia, Mike. 1208, controle, 5133 no transponder. Jack Lindy, livre ascendência ao nível, controle transfério no 20, decimal 8. 208, Jack Lindy, obrigado. Copa 03, decolador 28, prossegue via litoral sul, controle 120, decimal 8. Gente, via litoral sul, controle 1208, o Copa 03. Papa Tango em Josca, autorizado a alinhar e manter a pista no 7. Controle é o Copa 03. Prossiga. Decolou. Porto Seguro, tá no litoral sul. Tá na reaxé. 03, mantém-se em condições visuais. Corredor aqui na escuta do controle. Confirma o local de sobrevoo. O Copa 03 tá pra Porto Seguro. O Hotel Lima Lima, quando possível, ser estimado em ingresso terminal Ilhéus, pouso em Porto Seguro. Certo. Controle do SAM 3597. Prossiga. Pode voar na prodileta, senhorita. Somente mantém o perfil da saída, então não vejo. Josca, informação de tráfego, Alfa CA 50 prosseguindo 500 pés via litoral, passando através do farol de Tapuã. Decolagem autorizada, pista no 7, vento no 30 graus, 159. Confirme o pouso? 1210 Zulu. Copiado, Copa 03 é a porta no fora do mar. Vou botar lá, Copa 03. Passando Zulu em Josca, decolado aos 32, direito corredor axé, controle 120 decimal 8. Direito corredor axé, 1208, obrigado. Voo 1759, está pronto para o táxi. Temos 171 a bordo, alterna o galeão 0353, autonomia. Livre táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Inter, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 020. Parte Índia, ponto de espera no 0295, com 1020, voo 1759, obrigado, bom dia, bom domingo. Papai Romeu, até o direto de Serra Torre. Paulo, até o direto de Serra para a cópia. 121.9. Palmeu até o Hotel Juliette Serra, bom dia, prossiga. plataforma Nova Star Mike Mike? Autoridade Salvador para a plataforma Nova Star Mike Mike. Decola da 17, curva à direita, corredor axé, 1.000 pés. Acione 0145 no transponder. Controle Salvador, PL 120, destino 80. Possível seu estimado de pouso. Fique atento ao helicóptero mantendo 500 pés também no corredor axé, Alfa Terra 50. O estimado de pouso é 1308. Ficaria atento com o helicóptero. Mantendo agora 800 pés. Gente, o Papa Tango do Lua, Índia, Oscar, confirma a prioridade do destino. Estou em curso. Para Porto Seguro autorizado a nível 360. Decola da pistola 0, curva à direita. Saída da El, via da Bidev, via Upwind 50, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5170, controle Salvador opera em 120, decimal 8. Está aprovado o nível 360 para Porto Seguro. Aparece 50, decola da 10, por direita, perfil da El, via da Bidev. 5170 transponder 208 é o controle por seguro. Gol 1649. Está no portão 5 para o pushback e acionamento. Gol 1649, após a passagem do banho da companhia, deve passar na cauda. Nesse exato momento, autorizado chame táxi. Ok, está livre.